Eita, que delícia! Música do carnaval! Vem! E me dança merengue, cabeça a cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, mexeu. E me dança merengue, cabeça a cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura. Então, tua rocha. Vem que tu vem dança lavada. E essa é a coreografia do verão. Música estourada, vem. Nikito Pá, dançando lavada. E a galera tá se preparando e já entrou na academia pra malhar, pra dançar. No carnaval só alegria, sol e mar, curtição. Eu tô numa com as blogueirinhas, azaração, aqui copão. Eu vou cair na mafia, vida boa, vem dançar. Vem no passinho, né? Cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, mexeu. E vem dançar merengue, cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, vai, vai. E vem dançar merengue, cabeça, cabeça, ombrinho, ombrinho, cintura, cintura, vai, vai. E vem dançar merengue, cabeça, cabeça, ombrinho, cintura, filha, vai, vai, vai, vai. Cabeça, ombrinho, ombrinho.